25 Recife, boa noite. Chame Recife, o Fernando, chame a torre, 1862, eu tenho um posto. Obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, 73. Bom dia, 70, estamos na casa. Bom dia, 73170, livre pouso 10, vento variável 2 nós. Obrigado, obrigado, pouso 73170. ONU 896, decolou 04, chame o controle 120.80, bom voo. 08, 1896, obrigado, boa noite. ONU 606 na escuta? Na escuta. Ok, eu tenho metade 040, copia. Copia. É, o vento 080 graus com meia dúzia de nós, 5 mil de visibilidade, névoa úmida, fio 006, BKN 090. 21/21, QNH 1017. Você copiou algum no meio, Armin? Radial 72, 1896. Seu 1896 está livre, desvios após o Jamo. Livre, desvios após o Jamo, 1896. Olha a prova de Jamo, ou no 8 a ver. ONU 606, livre acionamento, chame para o táxi. Chame para o táxi, ONU 606. 170, solo 08, direita, Alfa mantendo da Juliette. Alfa mantendo da Juliette, tá 3, bono 70. Localizador, visual com a pista, jet MSS 46. Chama a torre, 1862, bom pouso. 1862, boa. O voo 896, chama Recife, 1865. Mano, 2085, para o voo 896. 2685, 1896. Cara, amor, aqui. 6746. Juliette, remoto no 4, observando o pushback do voo. Certo, visual, aeronave, na Juliette, passando remoto no 4. Passando externo, baixado de checado, visual com a pista, objeto 6746. Sente, web 6746, livre pouso 10, vento variável 2 nós. Livre pouso 10, objeto 6746. Foi igual a minha. No 606, em frente, Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste no 0 no meio. Índia, ajuste no 0 na meia, reportará contra o ponto de espera no 0 e aí, em algum 606. 746, Solo Zulu 3, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, portão 02. Polo 606, Retapolo 4410. Polo 606, a linha ida cola, pistão 10, vento variável 2 nós. Ida cola 10, Polo 606. Zero meia, decolou a usando meia, chame o controle 120, decimal 80, bom voo. 208, boa noite, boa na mesa, na mesa. Salvador, boa noite, Gol na 606, Puca, Jambos e Pá. Positivo no 606, da presente, voo da Pro de Campina Grande, subindo 390. Gente, da presente, Campina Grande, 390, sem restrições, informa necessário efetuar alguns desvios, tá? Sem direito a informações, Gol na 606. Positivo, estou livre de desvios após a resposta da Pro de Campina. Gente, o 606. retorno Campina Grande, Gol 9606. Chama Recife agora, 1285, tem um voo. 1285, boa noite, obrigado, Gol 606.